Esporte. ZYI 424. Rádio Tangará Limitada, ondas médias, 640 kHz. Tangará da Serra, Mato Grosso. Tangará, a rádio que toca você. Produtor, identifique ervas e plantas.